Panorama Agrícola para 29 de outubro de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola, nós estamos abrindo para você o programa de segunda-feira, 29 de outubro de 2012, lua cheia. Se preparem, gauchada, que o gaiteiro vai embora. Na mesa de som está o Eduardo Maier, nas gravações o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: dois é melhor do que um, quando um cai, o outro ajuda a levantar. Você ouve no Panorama Agrícola desta segunda-feira uma dica sobre estratégias para ter uma melhor saúde. No noticiário, INCRA recupera estradas em assentamento no oeste do estado. E o conselho do PRONAF aprova 12 projetos em Santa Catarina. Segunda-feira é dia também de mercado agrícola. Falamos sobre carnes e exportações com a EPAGRE CEPA. Participe do Panorama Agrícola, ligue 483665-5359 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Se você deseja parar de fumar, elabore uma estratégia. Será que é mais fácil parar nas férias? Longe de fumantes ou na rotina do trabalho? Sem cafezinho ou álcool? Faça sua escolha e persista. Não se engane. O primeiro passo, porém, é realmente querer parar. É hora das notícias. O Conselho Estadual do PRONAF aqui em Santa Catarina aprovou 12 projetos do Programa de Desenvolvimento Regional Territorial Sustentável e Economia Solidária para o ano de 2013. Foram avaliados 13 projetos, aprovados 12, no montante de recursos de 2,8 milhões de reais. As verbas são do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com contrapartida das entidades e dos municípios catarinenses proponentes dos projetos. O estado de Santa Catarina está dividido em 12 áreas de desenvolvimento territorial e cada uma possui um Conselho de Desenvolvimento Territorial, CODETER, onde os projetos são selecionados em primeira instância. Depois, o Conselho Estadual do PRONAF é que faz a seleção e aprovação final dos projetos que têm efetiva viabilidade técnica e econômica, o que garante assim a boa aplicação dos recursos públicos. Foram aprovados investimentos em infraestrutura para o comércio de produtos e abastecimento de mercado para o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, aqui em Santa Catarina, assinou o contrato para recuperar e complementar quase 34 quilômetros de estradas no assentamento José Maria, no município de Abelar do Luz, território da cidadania do meio-oeste contestado. As obras vão facilitar o escoamento da produção e a convivência de 270 famílias de agricultores que residem e trabalham no assentamento, que tem área de aproximadamente 4 mil hectares. A recuperação e ampliação de estradas no assentamento José Maria, em Abelar do Luz, facilita também o transporte escolar e o deslocamento das famílias em eventuais saídas para o centro do município de Abelar do Luz. Vem aí as informações do mercado agrícola. Mercado agrícola desta segunda-feira conversa com Júlio Alberto Rodrigueri, da EPAGRE CEPA, analista de mercado, sobre o assunto exportações de carnes em 2012. As exportações de carne deste ano, Júlio Rodrigueri, estão indo melhor ou pior do que no ano passado? As exportações de carnes do Brasil e de Santa Catarina até setembro passado mostram um quadro que se diferencia pela área e pelo produto. E comecemos pela carne suína. A suinocultura de Santa Catarina, que esteve em grave crise pelos preços do milho e soja, causado mais pela distância dos fontes de abastecimento, o Mato Grosso e outros estados do Centro-Oeste, teve até o momento um desempenho melhor no mercado internacional que a média nacional. As exportações do Brasil nos 9 meses deste ano cresceram 9% e o volume 1,5%. Os preços caíram 6%. Para o estado, o volume cresceu 20% e os valores 11%. Houve, portanto, também uma queda nos preços e foi maior que a nacional, de 7%. Nos dois casos, o problema não é de quantidade vendida, mas de preços mais baixos, e Santa Catarina vendeu mais, contudo, a preços menores que do ano passado, caindo de 2,54 dólares para 2,19 por quilograma. Isso significa que o estado está vendendo para compradores menos exigentes, ou que Santa Catarina exportou produtos menos elaborados. Correto. E no caso das exportações da carne de frango, seu Júlio Rodrigueri? O frango, que teve uma crise não tão grave como a do suíno, teve neste ano um desempenho pior das exportações, pois todos seus números são negativos. Para o Brasil, a queda foi de 4% no valor, aliás, no volume, e de 13% no valor, com uma queda nos preços de 10%. Para Santa Catarina, as quedas foram maiores, 7% no volume e 21% no valor. Portanto, os preços catarinenses foram bem menores, 1,78 contra 1,88 para o Brasil. Sendo as quedas de 2011 para esse ano, 10% para o país e 15% para o estado. As explicações para o menor preço catarinense são as mesmas da exportação da carne suína. As maiores quedas das vendas externas do frango têm a ver com a crise internacional, que obriga a baixar os preços, mas que atinge mais o frango, o produto mais barato e mais consumido pelos de menor poder aquisitivo, sejam países ou famílias. Esses, naturalmente, são os mais atingidos pela crise, já que a classe média para cima, a renda para alimentos não é problema. E com relação à carne bovina, que interessa mais aos produtores brasileiros, como tem sido o seu desempenho neste ano? A carne bovina brasileira foi exportada este ano num volume 11% maior que o do ano passado e com valor 6% maior. Ou seja, o preço da carne bovina também decresceu, caindo de 4,68 para 4,47, ou seja, a queda de 5%. Resumindo, a carne bovina teve o melhor desempenho, pois o aumento de volume aumentou de volume e valor e teve a menor queda do preço internacional. A carne bovina exportada pelo estado é insignificante em sua quantidade e varia muito, pois o estado é deficitário na produção, não sendo, portanto, um estado exportador. Júlio Rodrigueri, quais são as perspectivas das carnes daqui para frente? O mercado interno tende a se ampliar pouco, pois já temos no Brasil um dos maiores consumos per capita do mundo, somando-se todas as carnes. Seu crescimento depende da melhoria do poder aquisitivo das classes menos favorecidas. O Brasil tem capacidade de aumentar a produção das três carnes, mas isso dependerá da demanda externa, que é muito determinada pela sua situação econômica e pela oferta de outros países. A carne bovina, mais consumida pelas classes mais elevadas, foi a que menos sofreu este ano. Isso deverá continuar, pois países como os Estados Unidos e Canadá terão suas produções diminuídas. A carne suína continua dependendo do crescimento dos mercados, principalmente da China e do Japão. E a carne de frango precisa da melhoria econômica dos que têm menor renda, sejam famílias ou países. Correto. Uma análise das exportações de carnes em 2012, feita por Júlio Alberto Rodrigueri, engenheiro agrônomo da Ipagre Cepa. Júlio Alberto Rodrigueri, muito obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço. Ela trabalha lado a lado, come na plantação, cuida bem da sua casa, da semente faz o pão. É a mulher agricultora que em tudo dá um jeito. Uma grande lutadora merece nosso respeito. O campo se levanta, o seu trabalho agradece. É sua força guerreira, é uma planta que cresce. O campo se levanta, o seu trabalho agradece. A sua força guerreira é igual a planta que cresce. Apoio